70, no solo brasileiro, o governo enganava o povo com palavras vazias. Palavras vazias. Dizia maravilhas, prometia alegrias, e o povo enganado a tudo assistia. Brasil, Brasil, ame ou deixe. Brasil, Brasil. Sua demagogia, ele se esquecia que o povo lá de cima cumpria sua sina, pois eram explorados pelos latifundiários que tomavam suas terras, ditavam novas regras. Brasil, Brasil, ame ou deixe. Brasil, Brasil, ame ou deixe. E o povo enganado a tudo assistia, e a censura proibia, pois a repressão parava a fala, o levante guerrilheiro. Brasil, Brasil, ame ou deixe. Brasil, Brasil, ame ou deixe. Enquanto que nas grades o boicote torturava cidadãos brasileiros, eu na escola lá dizia. Cidadãos brasileiros, eu na escola dizia.